Beleza, 11-4082. 11-4082, complete final do procedimento ILS Activation, torre 118, décima 95. 95. Salvador, 11-4082. Dan 3895, vento 100 graus, 189, autorizada a colapso no zero. Autorizada a decolagem, Dan 3895. Puro, nível 340, via para o whisky 50. A cola dá 1-0 com curva direita na perfura da El, Leda, após direto destino. A cena no transponder é 5131 e o controle opera em 1-19-8. Mike Tiago, vou direto. Prato. Segundo. Transponder 5131, controle Salvador 198, gol 1-3-7. Está correto, me pronto, na posição 05, gol 1-7-7-7. Câmara, 77. Eco Papa Golf, ciente, sob vigilância, mantenha 1-0-0. Azul 4208, 4082, vento 100 graus, 189, autorizado pouso, puxa no zero. Autorizado pouso no 0402. Dan 3191, no chame centro Recife, na frequência 125.1. 3191, chamaram 125.1, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Controle da 3895. Dan 3895, contato radar, saída da Eoli da Bridge, tudo mantenha 3402. Subindo para o 340, tá 3895. Azul 4082, solo 849, direita solo 219. A direita 219, azul 4082. Ao Salvador, azul 4207 para o TAP, 3 horas e 40, 1-3 a bordo, até na Campina. Sente, autorizado o táxi até o ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera Torre, 1-1-8-95, ajuste na 0, 1-1, bom voo. Direita Índia, ponte espera 18914 com 1011, 4207, uma boa. Salve Salvador, bom dia, azul 4082, de Brofox. 4082, taxi via Alfa, reportagem do Juliette. Gente, via Alfa, tem acesso, 4082. Paulo Salvador, o gol 1777, portão 5, pronto para pushback, instrumento. Totalmente pronto no 777? Irmão. Está autorizada, na 05, reporta táxi. Reportará o táxi, tá? 0080 graus, no 69. Além de cola, 04207. Sonia 6255, desça para 2000 pés, ajuste na 011, autorizado final de procedimento ILS, actuei, reporta brisado. 6255, recebe o controle. 6255, está na escuta. Sente, desça para 2000 pés, autorizado final de procedimento ILS, actuei, reporta brisado. 2000 ILS, actuei, vai reportar. Kilo Romeo, Oscar, na escuta. Romeo Oscar, o controle está te chamando. Zero zero, Mike Sierra Golf, negativo, contato com o Romeo Oscar. Grata, Mike Sierra Golf. Romeo Oscar na escuta. Uno 260, Santo Centro, Recife, na frequência 126, decimal 85. 2685, bom, Uno 260. E o Romeu Oscar na escuta. Pelo Romeu Oscar, na escuta do Eco Papagolfo. Criança de LED para 01. Gente, criança de LED 01, 402. Tive de voo 320. Restrito 320, tá? 3895. 9.8. 0984207, boa. E o Romeo Oscar recebe o controle. Romeu Oscar, controle está te chamando. Controle Salvador, azul 4207, cruza 1.500 na Dael Leda, solicita a proa de Dael, da presente. Azul 4207, contato do radar, saída da Dael Leda Bridge, submantenha 340. Autorizado após 2000 da El. 2000 da El, 4207. RAM 3895, chame centro, Recife na frequência 125, décima 1. 251, 3895. Autorizado o táxi, até o ponto de espera, via pátio principal, Índia. E Alfa, no ponto de espera, vai chamar a torre em 1. 18 decimal 95, o ajuste na 0, 11, bom voo. Bate o índio Alfa, considera a torre 295 com a um bom João 77. 77 agora, isso? 07. É o Oscar ciente, reporte Paris. Papá Romeo Whisky, Bravo Whisky, call Cadence, Mario Rival, Sunflight Level 050, Kenneth 1011. 9250, Cotter. 9250, Cotter. Delta Gol 977. Ali, mantém 90 Gol 977. Ju, acione no transponder 5145 e controle Salvador, apare em 119, decimal 8, 119.8 ao controle. Autorizado para Recife, rota do plano, Aperuiz 58, nível 3, 9 ideado, decola da 10, curva esquerda, perfil Cuca Caju. Aciona 5145, controle 198, Gol 9250. Tá com o time pronto no gate 09, o Gol 9250. 777, vento 100 graus, 15 nós, autorizada a colapso, estamos no zero. Decolagem, estamos no zero, 1977. Estou em Salvador, bom dia, Xané 6255, final da 10. 6255, Fumarei, pista livre. Aguardando. Leap 5367, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85. 2085, boa. Boa. Papa Golf, confirme a rota que irá manter. VCC é muito claro, senhora. É 258. 258. Gente, Brasco Luiz, que está autorizado, vou local, Salvador, Salvador, no meu pés, decolador na 7 com curva esquerda, corredor forte até 20 milhas, acione no transponder 0116, o controle Salvador apera em 119, décima 8. 198, na 77, pode. Boa Red, Whisky Bravo Ito. Can I keep high speed during this test? Clears, Whisky Bravo Ito. Roger, thank you. Controle Salvador, bom dia, Gol 1777. Controle Salvador, bom dia, Gol 1777. 1777, contato radar, sub mantenha 340, saída da EL. 340, saída da EL, 777. Controle Salvador, azul 4207, cruza 140 para transferência. Controle? Azul 4207, cruza 140. Azul 4207, ciente, aguarde para transferência. Essa escuta. Papá Romeu, Mike Serra Golf, chame centro Recife, na frequência 128, decimal 8. Páscoa, Papá Golf, autorizada a colar, pista no 7, vento 100 graus, ou no menos. Fono 59, direita, solo 219. Azul 4207, chame Centro Recife na frequência 125.1. É, confirme para o 4207. Chame Centro Recife na frequência 125.1, Azul 4207. 251, boa. Boa. Controle, Oscar Papagô. Oscar Papagô, prossiga. Decolou da 197 na saída Puca, cruzando 600 pés. Oscar Papagô, contato radar, saída Puca, sub mantenha 070. Oh. Utilizado o táxi, após ponto de espera, da 197 para Cruz. Nova Salvador, Chanel 6255, Libro. É 255, a porta da Juliette. Vai chamando da Juliette. Papa Romeo Whiskey Bravo Whiskey, descend 2,000 feet, ignition 0-1-1, clear the ILS, final approach, what's that? Roger, descend to 2,000 feet, 1-0-1-1, clear the ILS, runway 10. Outro Papa Golf, confirma a intenção do voo. Vamos interceptar a radial de saída da PUCO 073 e aguardar a instrução do checador, qual será o próximo procedimento. Provavelmente uma aproximação ILS precisão. Oscar Papa Golf, ciente, reporte para ele. Golf. Boa sorte, man. Thank you. Have a good day. How are you too? Chanel 6255, graças Juliette, para o portão 08. Juliette 08, eu tenho a... Puxa, chamamento, voo 9250. Centro, voo 9250, coordena a equipe do solo após o parqueamento do Airbus da Avianca no 08, está autorizado a reportar táxi. Após o parqueamento do Airbus da Avianca no 08, tem livre, reportará táxi 9250. Bravo Cluiz, está pronto e graças. Prossiga na escuta, 4467, está certo. Sim, só um minuto, 4. approach Whisky Bravo Whisky, step from localizer ILS runway 10. Spa Romeo Whisky Bravo Whisky, complete final and contact the tower 118.95. Tower 118.95, thank you. Morning, Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, final ILS X-ray runway 10. Whisky Bravo Whisky, good morning, report to the plane gate check. Roger, if your traffic conditions permit, we'd like to cancel IFR plan and fly visual to runway 17, but only if your traffic condition permits. Roger, report to Houston, to change. Thank you. Colapso no 7 metros 100 graus, 189, gráfico leixo. Tower, Whisky Bravo Whisky, cancelling IFR flight plan, request left to final runway 17 visual. Whisky Bravo Whisky, flight plan cancelled at 06, report to final runway 17, by right. Roger, we'll go Whisky Bravo Whisky. Quilomeológica, reporta rotatório. Tem aeronave passando do externo para o final no 7. Mantém 1.500 pés, reporta rotatório quilomeológica. Que é rotatório o quilomeológico? Só pegar só na rotatória. Ok, autorizado final no 7, quilomeológico, mantém inicialmente 1.000 pés, reporta final 3 milhas. E o pé reportará final 3. Bravo Luiz, decolar 07, curva à esquerda, autorizado cruzamento do campo sobre a pista do 028, reporta um cruzamento. C44674. Luiz, com índio 090 degrees, 18 knots, clear to land, runway 17. Little Land runway 17, Whisky Bravo Whisky. Coral e após, direto destino. Acione no transponder 5130 e o controle apere em 119.8. Tá correto, chame pronto para o táxi, o 4467, confirme por gentileza o PLB. Gente, chame para início do táxi, o 4467. Chame a 63, correção 6213, cópia. Copiou, 6213. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper, Zuluna 0, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme a rota do plano. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da EL, lida após voa bridge. Acena no transponder 5143 e controle APR em 119.8. Ali é um autorizado 360, 360. Smap, busto, barbacena, moda, código de cabeça, da EL, lida 3, 143, ponto 19, controle de cabeça. Tá correto, time pronto, posição 02, acena 62, 1-3. Para o táxi, voo 9250, com 127 a bordo, altera Natal, 3 horas e 20. Sim, está autorizado até o ponto de espera via pátio, NJ Alpha, no ponto de espera Torre, 118.95, ajuste no 0, 111, bom voo. Pátio, NJ Alpha, no ponto de espera Torre, 1895, ajuste no 0, 111, voo 9250, uma boa. Quilômetro, Oscar, terminou o treino, 0-1. Gente, reporta curso final no 7 quilômetro. Reporta na curva. Tráfico Luiz, que controle 119.8. Controle 19.8, tráfico Luiz. dia, o Papa Tango Bravo, que o Luiz tem decolado na 17, na sua escuta. Papa Tango Bravo, que Luiz, que mantém as condições visuais, corredor forte, com o nome ao pé, na escuta controle. Eu posso entender a sua escuta? É treinamento no corredor forte, afastado no máximo até 17 milhas. Sim, Bravo, que Luiz, na escuta controle. Escuta, Bravo, que Luiz. São 3804, aciona a identificação, chegada a Mari, desce para nível de voo 050, ajuste 1091. Olha o Oscar Papagô. Oscar Papagô, prossiga. Atingiu o nível 70, possibilidade de aproar BOMF e executar o ILS Activate de Estadés. Oscar Papagô foi autorizado, vai na proa de BOMF, para a chegada BOMF e reporte no quando é o destino. Show. Estou no 0,2090 graus, 209. Livre, alinhar e decolar na 10, gol 9230. O Força Aérea 4467 mantenha, por gentileza, o ponto de espera do hotel. Confirme se a intenção é decolar a partir do hotel ou táxi até a cabeceira? Até a cabeceira. Ok, então mantenha a pessoa aguarda para cruzamento. Oceania 6213, portão 2, por isso que eu estou para o estacionamento. Está totalmente pronto, Oceania 6213. Afirma. Coordenando que o pessoal reporta táxi. Estou com o feedback, me chamaram para o táxi, Oceania 6213. Solo 03, corta a frequência. Ah, ligue para que tenha aquele Romeo. Sara 4467, autorizado cruzamento, táxi após via Delta, Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Oscar Papagolf, solicite de ser a descida. Oscar Papagolf, desça para 4000 pés, ajuste 901. 4901, no gol. Estou ligou na 99250, decolou na sua escuta. 19, correção, gol 9250, contato radar, saída PUCA, submantenha 390. PUCA 390, gol 9250. Nossa, cópia, 4463. Autorizado, plano 3804, desça para 2000 pés, ajuste na 01, autorizado final de procedimento ILS Actuei, reposto autorizado. Mantenha a posição agora para prosseguir com o táxi, 204467. Mantenha a posição antes da Juliette, vai prosseguir como número 2, após o início do táxi do Avianca. Autorizado, então 3804, reporte estabilizado. Portar é estabilizado, 3804. Alô, Salvador, aqui é a minha 213, informa que tem 90 a bordo, alternando Guarulhos, com 3 horas e 43 minutos, solicita o táxi. 0 a bordo, é isso? Afirmo. Sim, se autorizar até o ponto de espera, direita via Índia, no ponto de espera Torre, 198.95, ajuste na 0, 1, no bom voo. Ok, direita via Índia, ponto de espera 198.95, está na 213. Espera 4467, segue o Airbus da Avianca como número 2, no ponto de espera Torre 118.95, ajuste na 0, 1-1, no bom voo. Pronto. Pronto. Então, 3204, reporte quando abre o ato. Ok, vai reportar. Conforme rota do plano de voo, decola da 1-0 com curva direita, na perfura da El, Leda, após voo Ilhéus, acena no transponder 5-1-5-0, controle a pera em 1-1-9.8. 1-8-0, Ilhéus, conforme rota, decola da pista 10 com curva direita, essa é a saída da El, Leda, após Ilhéus, transponder 5-1-0, controle de 9-8, azul 4-4-6. Tá correto, time pronto na posição 01, no azul 4463. Bem, 4463. Favor, se você atingiu 040 a 3 minutos de bom. Oscar Papagolf, cliente, desça para 3.000 pés, ajuste na 01, autorizado voar na Flor de Pelo. Flor de Pelo, obrigado. Salvador, você é 6213, quando espera da pista no zero, tá pronto. Na 6213, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 100 graus, 18 nós. Autorizado a alinhar e decolar, na pista no zero, você é 6213. checador de solta de carga inteira, 1-0-3-2-0-4. Fala, Salvador. Destino 9254, eu tô com um vivo. Destino 95. 295, obrigado. Oh. É confirmando 1-1-8-9-5. Afirmativo. Obrigado. Janeiro, nível 360, via Pezulona 0, após SMAP, Lúrito, Barbacena e após conforme a rota do plano. Decolagem da 1-0 com curva direita na perfura da EL, Leda, após a posição Bridge, onde intercepta a aerovia. Acenando transponder 5-1-67, controle a pera em 1-1-9, décima 8. Autorizado, 360, Pezulona 0. É SMAP, depois Luz do Barbacena, foto. Recordando a 0, primeira curva direita, da El Leda, 37, e controle 1-1-9, decimal 8, chanel 6254, 1-0-8. Está confirmando após Leda voa Bridge, e o transponder é 51-67. 51-67, e após Leda voa Bridge, 254. Recorrer time pronto, na posição 08, chanel 6254. Camarada. Autorizado. Cruzamento 1735 com o Golf Vitor na Lima, solo 219. Sucimbra, tá 3804. 04, vento 100 graus, 189, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, 190, tá 3804. M2, 13, da colada 23, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, já é M2, 13. Controle Salvador, boa tarde, já é M2, 13, decolando na Dael. Confio o controle. É o Oceania 6213, decolando na Dael. Oceania 6213, contato radar, sobe e mantenha 360, saída da El, Leda Bridge. Sobe e mantém nível 360, saída da El, Leda Bridge. Oceania 6213, poderia voar direto Bridge ou Leda? Oceania 6213, autorizado direto da El. Direto da El, Oceania 6213. Gente, Romeu Golfo Vitor, tá? Contorno o pátio até o pátio 3. Romeu Golfo Vitor. Confirma? 67, autorizada, né? Manter cabeceira no zero. Confirma a velocidade de cruzeiro? Ciente. 3804, solo 25, direita, solo 219. Direita, chama solo 29, tá? 3804. Eco Papa Golf, não escuta? Solo Salvador, tá 3804, Febran. Febran, bom dia. Taxi via Alfa e reporta antes da Juliette, 3804. Alfa, reporta antes da Juliette, 3804. Salvador, azul 4463, na UNO, respeito o treinamento. Azul 4463, só um minuto pro puxe. É. São 3804, agilize o táxi, ingressa na Juliette para o portão 03. Agilizando, ingressa na Juliette para o 3804. 4463 da Azul, coordena que a equipe de solo após o parqueamento da aeronave na posição 03, está livre, reporta para o táxi. Vai coordenar após parada 03, autorizado, 4463. No 00, chamar o centro Recife na frequência 128.8. Bravo que Luiz, que grata pela colaboração. Controle 1 no 9, decimal 8. Chama na 198. Corrigido, no parte 3, tipo de informação, Lima. Vai que solta a bomba só. São 3144. Chegada Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste 1091. Chegada Mari, 050-1091. Elefa, após direto destino, acenando transponder 5156, controle Salvador, opera em 1-9-8. Romeu, vou fugir. Golfo, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-8-9. Posso levar para a Golfo? Faça pressionamento para o táxi. Porta de terno. Trabalhar no externo, Golfo. 067, controle 1-9-8, a voz 2-8. Da formação, se possível, já direto bridge. Anem 6213, chame o centro Recife na frequência 125-1. Recife, 1251, Xanem, 6213. Não. Apagou, passou fibra. Apagou, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 1-9 de onde? Novo. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Oscar, uniforme Romeu, formação. Papá Romeu, Oscar, uniforme Romeu, chegada bom, se desça para nível de voo 060, ajuste 1-0-1. Bom, se desça para 060, ajuste 1-0-1, Oscar, uniforme Romeu. 7, autorizado até a ponte espera via Índia, na ponte espera Torre, 118 decimal 95, o ajuste na 011, no bom voo. Via Índia, ponte espera 295. Boa tarde, azul 4463, quanto espera pronto? 4463, ali mantém, cabeceira no zero. Sim, mantenha no zero, 4463. Correu o Papagol que arremeteu, aguardando instrução do checador aqui. Ok, sim, isso. O que vai ingressar no circuito, acho que pagou. Aguarda a instrução agora. Salvador 4467, ative e mantenha 60 na Ponte Coral. Você era 4467, seguinte, aguarde para transferência. ILS. ILS, confirmando, curva à esquerda, controle 119.8, acho que pagou. Do Oscar Papagof. 06, está passando 200150. Papatango Oscar Papagolfo, contato radar, saída PUCA, submontanha 070. Saída PUCA, solicita um novo procedimento ILS, se possível. Oscar Papagolfo, ciente, subinicialmente a 2.000 pés, aguardando vetoração para final do procedimento ILS. Para 2.000, vai sair na radial 073, PUCA, aguardando vetoração. 060-070-03144. Então 3144, desça para 2.000 pés, ajuste na 011, autorizado no nosso procedimento ILS X-Ray, após habilitado. 2.000 na 011, autorizado ILS X-Ray, controle, boa tarde, está 32 no meio, informação Lima. Então 32 no meio, acione identificação, desça para nível de voo 080, ajuste na 011. 6 mil pés, ajuste no 09. 6 mil, no 09. Controle, boa tarde, azul 4076, vai atingir 150. Azul 4076, aciona identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste 109. 4076. No 08, autorizado, chame para o táxi. Vai chamar o táxi. Decolou 37, controle 1-9, 1-9, 8. 198, boa tarde, 4-4-3. Aéreo Salvador, boa tarde, Azul 4463, cruza mil pés. Azul 4463, contato radar, saída da El, sub, mantenha, 160. Saída da El, 160, 4463. Oscar Uniforme Romeu, desça para 3 mil pés, ajuste 901. 3.109. Força Aérea 4467, cheque seu transponder. Atenado 5130, modo TAC. Força Aérea 4467, foi observada variação de 400 pés na sua altitude, mantenha o 960, chame Centro Recife na frequência 125, décima 1. Está mantendo o 960, chamará o Centro 125. Oscar Papa Golf, vetoração para final do procedimento ILS X-Ray, curva à esquerda, proa 320, limitado pelo QD Mike 130 de Simbra. Esquerda, proa 320, limitado pelo QD Mike 130 de Simbra. Obrigado. Azul 4076, solicita que mantenha a velocidade, qualquer, alguma velocidade recomendada? Azul 4076, reduz a velocidade para 2009, número 3 na aproximação. Confirme, quanto tá? 2009. Apenas informação, o centro na nossa descida solicitou que acelerasse, você é por isso que estamos mantendo a velocidade um pouco acima. Sente o senhor número 3 na aproximação. Sente a 200. Controle, autoriza o Oscar Uniforme Romeu da presente, voa a Duna. Oscar Uniforme Romeu, mantém o perfil de chegada. Nossa intenção lá na frente é pousar na 17. Oscar Uniforme Romeu. Oscar Uniforme Romeu, ciente, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1. Reduza para 209. Reduzindo para 2 mil, reduzindo para 2009. Oscar Uniforme Romeu. São 3216, reduz a velocidade para 2009. 2009, 3216. Finalizado, avistando, 3144. São 3144, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, décima 95. 8, 9, 5, 3144, boa. Salvador, boa tarde, 3144, meia milha do Índia Serra, baixa de estado. 3144, boa tarde, autorizado pouso no 0, vento 090 graus, 169. Autorizado pouso na 10, 3144. Meia, desça para 3 mil pés, permanece hoje. 3 mil, confirma ajuste? 10 no 1. No 0 no 1, 3 mil, 4076. Posso que o Uniforme Romeu está autorizado a prosseguir na ILS, senhora? Autorizado, repórter estabilizado. Posso Uniforme Romeu. Repórter está estabilizado, Romeu. Boa tarde, bom 754, informação Lima. Bom 754, via chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1091. Via Mari, 060, 901, 1754. Papatango Oscar, Papa Golf, curva esquerda, proa 270, limitado pelo QD Mike 130 de Simbra. 70, limitado pelo 130 de Simbra. Azul 4076, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta autorizada. 3 mil no 0 no 1, autorizado ILS X-Ray, 4076. O Oscar Uniforme Romeu, senhor, dá presente, solicita encaixar para o final da 17. Oscar Uniforme Romeu, complete final do procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 895, pô. Torre Salvador, bom dia, Papai Romeu, Oscar Uniforme Romeu. Oscar Uniforme Romeu, é pouso 110? 17, já. Autorizado base pela direita 17. Base pela direita 17, o Oscar Uniforme Romeu. Azul 4463, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1. 251 no Recife, 4463, boa tarde. Boa tarde. Chame pronto para o táxi 6254. Obrigado. Então, 3216, desça para 3000 pés, ajuste 901. 3011, 3216. 4. Bravo que Luiz, para regresso. Bravo que Luiz, em condições visuais, reporte Interlagos, ajuste em Salvador 901. Bom dia, 3144. Então, 3144, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para o 04, 3144.